Plantão Caçadores. Plantão Caçadores. Era pressão que você... Então, preparem-se. Porque a pressão vai começar. Pressão. A pressão vai começar. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Agora, o gigante Crocodilo Prime apresenta Prime. O show dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Os irmãos que com seu estilo, pressão de tocar, revolucionaram os shows de aparelhagens. Os shows de aparelhagens. E aí, Bezerra? E hoje, são reconhecidos como a maior referência em pressão do estado do Pará. Com vocês, os DJs que fazem a diferença e que os caçadores escolheram e consagraram. Os melhores do estado do Pará. Aqui. Gordo e Dinho Pressão. Porque no gigante, a pressão é com eles. Bora que a pressão é com a gente! Pressão vai começar. Tá na hora! Alô, galera do gigante Crocodilo! Já começou! E aí? Todos os canhões. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Agora explode o bagulho. Joga, joga pra cima. Joga pra cima. Vai, vai, vai. Vai começar. Vai, vai, vai. Vai começar. Bora, Maninho. Bota na pressão. Bora, Maninho. Bota na pressão. Na pressão. Um, dois, três. Põe a mãozinha pra cima e grita. A galera tá afim. O Gordo Dinho chega. Fica doido. Com o Gordo e o Dinho, o bagulho fica doido. Com o Gordo e o Dinho, o bagulho. Artilharia! E doido! Fala, meu parceiro Tigrão! Ele é só a primeira dama! Denilson, é o dos mal falados já na área. E aí, como é que é? Segura que o Caribe Show é assim, ó. Toda quinta-feira um bagulho doido aqui, assim, assim, ó. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece. Tinho, vai! Tá bonito! Vem comigo, vem! Só na manha, só na manha, nada! Eu vou assim, assim, agora assim, mano! Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão! E o nosso parceiro Júnior Noverendi! Ele tá falando essa aqui, ó! Da Cairu, o nosso amigo Jabuniel da série, o aniversariante, o Enio Pablo Carlos José, tá aqui curtindo o grupo. Sufa da Sussão, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, lançamento em primeira mão. Sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal. É a nova do crocodilo. Sal, é sal, sal, é sal. MC Dourado e Gemelli. Sal, é sal. Eles capricharam nessa aqui, ó. Sal, é sal. É lançamento. É sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal. É agora. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo. Eu te falei, maninho. Pega, meu animal. Eu te falei que o crocodilo é malvado. Adora dar mordida quando você tá parado. Aí, novinha, agora toma cuidado. Come tudo do Pará. Hoje ele tá danado. DJ Gordo tá tocando, DJ Dinho. A música do verão. Você vai dançar muito em Salinas. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Bora que eu quero é mais, eu quero é mais. O Gustavo Giovanni Suarte, os Gatunete Janaré, segura aí, ó. Ela quer dar pabadinha, ela quer dar pro Danilo, ela quer dar pabadinha, o Danilo Ribeiro, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pra você, ela quer dar pabadinha, ela quer bagulho doido, ela quer dar pabadinha, ela quer a panelinha, mas ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pro Léo, ela quer o seu gostado, olha o Leonardo, tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. É muita onda esse animal! Segura o DJ Lohan que tá tocando! E aí, Paulo Janaginho, você, o Igor Sapinho, já tá na área! O Lourinho da família Pitch da Cabanagem, você, Natália Jasmin, a sua primeira dama, segura, Lourinho! Meu amigo Rômulo, ele e toda a equipe em cinco. E aí, Rodrigo, você também? Tem gente aniversariando hoje aí, né? Parabéns desde já. Saúde, muito sucesso. É o animal do carimbão. Joga, joga. E meu parceiro Caio do Rock também, da área. Alberto Martins. E o corpo de porco tá de volta, maninho. Acima! Aguentou o frio de São Paulo e voltou. Bora, Breno Brasil! Ela quer dar pabadinha. Ela quer dar pro Breno Brasil. Ela quer dar pabadinha. Ela quer dar pra ele. Ela quer dar pabadinha. É a volta do corpo! Ela quer dar pabadinha. Bora, vai, vai, vai, vai no batidão. Vai, vai no batidão. Vai no batidão. Vai, vai no batidão. Já! E meu parceiro Bruno Verdeiro também tá comigo. Ele e o seu brother também tá na área, já confirmando o sábado do Botiguim. E aí, moleque? O nosso amigo Max dos Vilões. É os Vilões, tá na área. Tá no berço hoje. Bora, é onde você, o Fabinho Félix 160. Já na área, segura aí, ó. Rafael da Penha, o Henrique. O nosso amigo Dourado, toda a família do Una também tá comigo. Bora, Boninho, vai botando batidão, batidão, batidão, vai, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse. E saiu, sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma. E aí, Maldinho dos Caixa Baixa? As novinhas aqui do Croco. Elas me adora. As novinhas aqui do Croco. E aí, parceiro Japa da Cairu? Vem embora, que hoje eu tô aqui. Já tá na área, um abraço pra você, Japa. Vou sentar com força. Tá no camarote aí, frente a frente, Gonimar. Um abraço pra você aqui dos irmãos Gordidinho. Gordidinho Pessana. Eu sou da boca agora, eu tenho uma. Leonardo de Vedelinha. Um abraço especial. Novinha, minha. E aí, gente, Alves? E você também, dona área. Novinha, minha. Bora, Kid do Crogo pra cima, Kid. E aí, Gabriel da Panelinha. Eu era feio e ninguém me queria. O nosso amigo Pecado Cavanhaque. Se eu desse, Melinho. Fala, meu parceiro, o Vitor da série. Tenho uma moto e as novinhas. E aí, Vitor? Eu tenho uma. O Vaca da Alverei de você, o nosso amigo Pivete da Net. Do Croco. É a volta do Madruga do Jardelândia, sempre aqui é nós. Vem embora, que hoje eu tô que pouco. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, com força, hoje eu vou sentar. Já estamos no ar! A referência já tá no ar. Tá no ar! A referência já tá no ar. A referência já tá no ar. Repita. Tá no ar. Maior referência. Quem é? Com o Gordildinho. Pega, meu animal. O bagulho vai endoidar. O bagulho já endoidou. O bagulho já endoidar. O bagulho vai endoidar. O bagulho já endoidou, meu irmão. Oh! E o nosso parceiro Douradão já falou. Sábado de aleluia. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Bora, Douradão. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. E dois aqui no grupo. E dois aqui no grupo. E dois aqui no grupo. Vai, vai, vai, vai. E dois, e dois, e dois. Vai, vai, vai. E dois, e dois, e dois. Puxa a fucking rega. E deixa, deixa, deixa no batidão. Olha o batidão, tá rolando. E a galera vai dançando. E vai, vai no batidão. Vai preparando suas emoções. Que sábado de aleluia. Lá em Trambioque, Barcarena, o animal chega pra fazer a festa. E vai ser mais ou menos assim, vai, vai. Clima do clima, do clima, do clima, do clima, do clima. Essa aqui é muito firme, essa aqui é muito firme, ó. Passa o pano, passa o pano, passa o pano. Vai, bora, bora, bonito, vai. Bora, bonito, vai. Bora, bonito, vai. Bora, bonito, vai. Vai. Vai, vai, vem. Pode me ajudar o Goiás. E também aqui tá chovendo e rapangalejando. Filho, acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma na batida, toma, toma no craqueado. Joga no craqueado. Bora pra cima, olha o animal detonando. Quero ver, quero ver, quero ver. Agora! Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim. E aí, como é que é? Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão, o quê? É só vir com o Gordo e o Dinho. Brigava todo dia com a dona, por curtir o campo toda semana. O ruim é que era fofoca de mim. Pressão. Eu acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo. Muda meu status. E você viu o carioca, o Jackson? Desculpa, amor, mas isso. O gelo, o sexo, toda a galera do Marex, obrigado. Não deu nenhuma. Amor! Já fui feliz com ela. Fiquei com ela. E meu parceiro Bruno Verdelho, ele também já tá no suco, ele dá valor. Crocodilo Pai. Prepara que sábado é o seu aniversário. E ele já preparando tudo lá do Botiquinho o Animal. Vai ser sucesso, né? E aí, Bruno Verdelho? E o nosso parceiro Igor Neves, o homem do chute certo já na área. Olha o chute certo no telão aí, ó. O maior site de aposta no telão. O Paga na Hora. Bora, bora, vai, vai, vai, conta do telão, vai, vai, assim, ó. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar muita pressão. Pra pegar muita pressão. Pra pegar o nosso amigo João Oliveira, o Ronan Fernandes, você, o Eric Lima, o Alexandre Barata, o Paulo Caixa Baixa da Pedreira, toda a família doideira do Paulo Fonteles aqui, ó. O Bigode Família Rock Sem Freio, o Bill Vinícius, o Trinca, o Edito Silva do Solteiro, tá todo mundo aqui, ó. E vai, vai, vai, mude. Faz o caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá. A gente já chegou, vai! A gente chegou, a gente tá tocando, querida! Cheguei! Cheguei! Cheguei! Cheguei! Querida! Cheguei! A galera que eu... O nosso amigo John John! O Tafarel, o Vitor! Nosso amigo Elcio, nosso amigo Marcelinho! É todo mundo aqui, ó! O Baku, o Ben, o Wesley! O Jaquicinho, o Carioca, o Joga Digital, a equipe Mega Neve do Marex tá aqui, ó! Bora, Diego, GDS! Ele é a primeira dama! Meu amigo Kid do Croco já na área! E aí, Kid? Meu parceiro Biel, rapaz! O homem tá famoso! DJ Mohank tá tocando! Querida! Cheguei! Cheguei! Cheguei! Cheguei! Querida! Cheguei! O nosso amigo Maromba do Croco! E o meu parceiro Carequinha Chumê! Deixa eu penetrar no grau! Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra, me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra, me leva pra casa e toma madeira. As novinhas de hoje em dia, com tudo saidinha, com tudo loucona. As novinhas de hoje em dia, com tudo saidinha, com tudo loucona. Quero ver, vem! Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Sua filha e virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje é maior. Que esse é o DJ Paulinho. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Passei despendo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Crocodilo pra mim. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver. Ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixa o cabo com você. Sente o som, sente o som. Vai, a bola pro pai, mas novinha vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai. Luciano Cristo, o Anderson Abreu, nosso amigo Anderson. Descendo, vai, a bola pro pai, o Patatia. Descendo, Yolanda Bittingu. O Breno Silva, o Matheus Brito, a Lorena Beatriz, tá todo mundo aqui, ó. Descendo, DJ Paulinho. E aí, Matheus Eduardo? Produções. Um abraço pra você, Dudinho. Sente o som, vai! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Passei despendo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver. Ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixa eu ver com você, não quero mais. Explode o bagulho! Sai molhar, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar, entra assim. Lá lá lá, entra assim, sai molhar. É nesse vai e vem. Pra tu tá assim, sai molhar. Entra assim, lá lá lá. Ela senta assim, acaba, vai descendo a tocha. Ela senta assim, acaba, vai descendo a tocha. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Na Bahia, vai, vai, vai. Wallace Salles, abraço pra você, moleque. Tô gostando de ver. Acompanhando o Gabrielzinho, Vinícius Rocha, o Vinícius Barros, o Everton Gonçalves, o Douglas Gonçalves, e a galera do Atalaia. E aí? E o meu parceiro Denilson, o nosso amigo Wellington, o Eldo também, os nossos mal falados na área. Um abraço. Já tá comigo aqui. E nosso amigo Murimar, ele tá no berço. Parabéns você, Murimar. Tá no camarote aqui do lado direito. Parabéns, muita saúde, muito sucesso pra você, Murimar. É tudo, Dinho. Bora, Red Bull. Tamo junto. O Nego Playboy e o Japão da Cairu. Tá todo mundo aqui. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5, ela quer o 5-7, ela quer bagulho doido, ela quer o 5-7, ela quer a dentada, ela quer o 5-7, a dentada do animal. Vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme. Hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô? Eu tô curtindo aqui no Croco. Hoje eu tô no Croco e vai rolar o céu. E a família, o Grau, o nosso amigo Ronaldo, Diego, o John, o Giovanni, a Larissa, a Keilo, o Jefferson, e a galera do Javali Auto Center, capotaria, lava jato e acessórios, tá todo mundo aqui no Javali. E aí, D2 do Rock, segura a pressão aí, aí, aí. Setor do rock no camarote. E o poro, meu irmão. Ele, meu parceiro Sapinha. E no nosso telão, a loja Josi Modas. E a marca Music Diz, a marca do momento. Tá de Josi Antunes, bora aqui de Maués. Segura no telão aí, ó. JS Mídia Informática, nosso parceiro empresário Everton, bota no telão a JS aí, neném. Mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Joga a mão pra cima, vai! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Nosso amigo Bruno Playboy da Honda. Bate na palma. Ele também tá aqui, ó. O Vaca da Alverine, o Pivetinho da NET. É a volta dos caras aqui, ó. Bora, bora, bora no batidão, bora, bora no batidão. Bora no batidão, bora, bora no batidão. Gordo e Dinho Pressão. No Gigante, a pressão é com eles. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Eu vou deixar você partir. Pra você ferir o meu coração. E no telão, vai pagar. A Boutique Multimarcas. Do nosso empresário Ícaro Carneiro. E a marca da Belinha. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. E a família Lota 6 de Benevides. Eles também estão na área. E aí, neguinho? Família Lota 6 tá na área. Zé Pequeno e o Motor Eduardo. Já aqui do lado. Agora mascote. Ele e o Léo. E o meu parceiro Gustavo também dos Gatunete. Já confirmando o sábado no Boutique. E aí, Gustavo? DJ Betinho Isabelense. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. E agora, O mais novo patrocinador do Gordinho. Rangel Celulares. Alô, Rangel. Tá no telão do animal. Segura aí, ó. O que me fez sofrer. Segura. E nosso parceiro Joga Digital. Ele também já por aqui, ó. E mais uma quinta top do Calibre Show. E aí, Joga? Com a equipe ficha, ficha 28 do tal, tá, eu vou ficar. Você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pagar. E olha essa amiga, Alô. Alô, Oliveira das Crocolocas. Tá na área. O que me fez chorar? Agora vai pagar. O que me fez chorar? É Crocodilo. E o Caribe Show toda quinta-feira, parada aqui. E sempre que te toca na quinta-feira, a gente traz novidade, lançamento em primeira mão pra galera. E essa aqui é do meu parceiro Marcos Madeirito. E é do Crocodilo, é lançamento em primeira mão. Sente o clima aí da parada, não adianta senhor! Voar, que a gente vai te pegar, não adianta voar, que a gente vai te pegar. Não adianta voar, que a gente vai te pegar. Pega, meu animal. Crocodilo, não há padrinha não, a dentada é violenta. É trituração, não adianta voar. A gente vai te pegar, todo o bicho pegar, nada vai sobrar. Crocodilo! DJ Mano Beat, o DJ que estremece. Vamos na pressão no baile do Patrese. Agora os caçadores vão cantar esse refrão com o DJ Gordo e o Dinho Pressão. Não adianta voar que a gente vai te pegar. Não adianta voar que a gente vai te pegar. Não adianta voar que a gente vai te pegar. Não adianta voar. Só vai dar o que falar. O nosso amigo Marcos Dias, ele que também é blogueiro e vai divulgar o trabalho do Gordo Dinho nas suas redes sociais. Bora, Marcos Dias! Bora pra cima, moleque! É o animal, toca tudo, do norte do Brasil. Aqui na floresta, a galera vai a mil. Sempre fazendo as ondas diferentes. Sejam bem-vindos, o coco é da gente. Cuidado com a dentada violenta. Cuidado com a dentada violenta. Mexer com o coco, vai! É, gangue do eletro. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Tu já sabe qual é, com Gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Cabelinho na régua, olhou pra mim, olhou. Dinho Pressão. Acerto. Dinho Pressão. E o Dinho. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. É o Márcio Dias. É só seguir ele lá no Instagram. Ele tá aqui, animal, vem, vem. E bota pra endoidar, bota pra endoidar. Endoida o bagulho de dedinho, vai botando o Caribe pra dançar. O moradinho vai botando na pressão. Vai, vai, bora, Júlio do Banco do Brasil, segura, moleque. E deixa na batida, vai, vai no batidão, vai, vai no batidão, vai virar, vai já. Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. E hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Gordo e Dinho Pressão. Você vai ser dentro do caô. Hoje vai ter putaria. Dentro do caô. Hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase tá na mão. Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, a culpa foi dos bobos que estavam tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi dos bobos que estavam tocando aí, já viu, é rock doido. Joga a mãozinha pra cima, eu quero ouvir agora sim, acima. Tintirari, tirari, rararara. Juru das Carnes, a casa de carne mais top do Juru. Meu nome, quando as gente fez amor. No Betinho Lima e Fabrício. De não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Gerente Elvis, de impressão. Você é o Rodrigo da equipe Sim. Não vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Nossa amiga Iris, Super Hot Baile. E o WhatsApp, Viviane Batidão. Seu pancadão, mãe. Nosso telão, a R.A. Boutique e a marca Duke Golden. Você partiu. Inclusive, sábado estaremos a partir das 16h fazendo uma live e mostrando a nova coleção da Duke Golden pra galera. Diretamente da R.A. Boutique Loud. Iria me amar. É crocodilo. Tem um tiquinho do meu amor. E o nosso amigo Anny Barros. Um abraço, você, Anny. O jogo vira. Ela tá no som que ela dá valor. É crocodilo. E aí, como é que é, Tigrão? Agora vai sofrer na minha mão. Prova. É doida. O desprezo. É muito onda. Com a poderosa sua. Elvis, Paulo Henrique, Rodrigo da equipe, sigo você, Leonardo Guiveiro, o Kid do Krogo, DJ, bora Rômulo, você também, Batidão, Bruno Verdeio, toda a galera aí, ó. Mauri, e aí, Gabriel, yes, yes. Eu quero ver a galera que jogava, vai dançando, parceiro, o nosso empresário Fael, assistência do Fael, assistência número e celular do Pará, segura no telão aí o Fael. Aqui quem tá é o Godildinho, aqui quem tá é o Godildinho, aqui quem tá é o Godildinho, aqui quem tá é o Godildinho, aqui quem tá é o Godildinho. O que é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco. Só quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas. Fala, meu parceiro macaco da série. Você e o meu parceiro Dario também da série. E a clínica odontológica Pop Dentes tá no telão, a Pop Dentes aí, ó. Bota pra arrepiar. Fala, DJ Gordo. É comigo, ó. Deixa. deixa na batida, segura na batida, segura na batida, na batida, na batida. E hoje sexta-feira o nosso encontro hoje sexta, é na sexta, toca top do Real, lá no Punch Show. De um lado tem porra do sonoro, do outro tem a pressão, e o crocodilo dando muita dentada, mulher só paga o Real a noite toda. Vem, vem, vem, vem, vem, já! Gelada 50 centavos a noite toda. E domingo é no Porto São José. Se liga aí, ó. Agora. Tudo estava normal. Nosso parceiro Léo também, os dispositivos. Um abraço pra você, Léo. Vamos dançar. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. E sabe canta, vai. Canta, canta aí. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Gordo e Dinho Pressão. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo. Eu largo tudo. E nosso amigo Ginho do Merengue, pegadores da TV Júnior! Yes! Vou estar na ponta do Gordo Dinho. O nosso amigo empresário Fabinho Calçados, multimarcas, também tá na área. Eita, que lá vem sucesso! Lá vem sucesso! Olha quem tá na área. Nosso amigo Pato. O homem da quarta-feira. Pato tonto, bora Renan. Oh! Agora. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Olha o Joca, gostou, Joca. Como um sonho me fez voltar a sorrir. É pra dançar, é pra curtir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. E o Zé Pequeno. Amor. Alberto Martins. Com amor, mas o destino agora. Alberto Martins, ele que tá feliz da vida com a volta do nosso amigo Breno Brasil. Não sabes como sofri. Exatamente. Sei que onde estiver está pensando em mim. E o meu parceiro João do Gelo, agora, o rei do gelo da terra firme. Esse cara é amigo particular do Gordinho. Tamo junto, João. Você me deixou. Se eu te entreguei meu amor, estou aqui pra te pedir perdão. Não foi minha intenção. Te magoei, foi sem querer. E aí, sapinho? Me diga se ainda quer. Essa aqui é só filé, né? Quer viver a nossa história. Nossa, amigo Vitor da CL, também da área. E aí, Vitor? Bora, bora, bora, bora! Nada vai abalar minha insônia. Maluquinho. Lourinho, família Pife, aí, Natália? Amor. Agora, vai! Eu e você, ardente fogo da paixão. Como o sol e o verão, a noite e o amigo Diogo Pipas, tá na área. Eu não quis ajudar. Crocodilo Vibe. Culpa minha. Nosso amigo Serginho Gambista, tá no camarote. Agora Igor Neves, e agora já? Vou contar uma história linda. Ainda não tem fim. Sei, mas estou sofrendo por esse alguém. Éramos amigos, confundimos tudo. Nos apaixonamos, olha no que deu. E aí? Ainda sou apaixonada, morro de ciúme. Nosso amigo Saibo de Marituba. Área. Com outro alguém, sinto que não acabou. O tempo mandará você de volta pra ser agora, maluquinho. Feliz. Homem dos CDs ao vivo. Produções e mixagens DJ Mariachi. E aí, DJ Gordo? Joga! Joga o anzol, joga o anzol. Puxa o carretel, joga, puxa, puxa, joga, puxa, joga, puxa. E a panelinha comandando a esquerda. Pega, meu animal. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Eu sei! Daqui mais um tempo, todo mundo vai ser da panelinha. Lá os puxa-saco tem moral. Lá o puxa-saco tem moral. Tem real, todo mundo faz parte da panelinha. E essa galera, essa galera? Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caro. Ele falou, é por isso que eu não vou embora de Belém do Pará. O animal. Encontrei amor. Porque aqui, mas sozinho eu tenho um crocodilo. Só não posso. E aí? Ficar. Se liga. Porque o destino. Os gatos nessa, hein, Gustavo? Vamos dançar, vamos curtir. E aí, Denilson? O que eu faço? Os nossos mal falados para Elde. O vazio que ficou. O Edu. Toda a galera aí. É na minha vida. Assim, assim, ó. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Quem sabe canta, vai! Momento Janária! O rei do camarote! Jorginho Souza e o Munimar! Munimar tá no berço hoje, né? Parabéns! Thiago Tormento! Sonho. O homem é muito forte mesmo! E aí, Valdinho dos Caixa Baixa! Fala qual é o teu som pra galera, fala! Crocodilo pra ele!